Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Muito bem, senhoras e senhores, ouvintes e fãs desse humilde podcast. Como foi tão pedido, né? Tá entrando no ar mais um episódio do Selo Cult. E no Selo Cult de hoje, a gente vai falar de uma obra bem underground e talvez por isso tão injustiçada aí no Oscar. O filme de hoje é o magnífico Projeto Flórida, filme de 2017 dirigido aí pelo cirúrgico Sean Baker, que tem aí entre suas obras mais recentes Os Competentes Tangerine, de 2015, e Scarlet, de 2012. Mas eu não vou falar sobre essa obra sozinho, né? Hoje, com o time de casa, eu conto com a companhia do Cultizeiro em tempo integral, Gabriel Figueiredo. Pois é, queridos amigos, estamos aqui, então, para mais um Fuleiros Cult. Saudade de gravar com você, Fred. Faz tempo que a gente olha, não grava. Olha, faz bastante tempo. Desde BoJack, foi isso? Lá no... naquele site. Desgraça lá, né? Teve o último agora que... É verdade. Esse que eu me teleporto no final do podcast, me teleporto pro meio do podcast. E logo ali do lado, o venenoso e semeador da discórdia, Felipe Scaparello. Ah, e aí, galera? E a frase que eu tenho pra iniciar hoje é: eu sei bem quando o adulto está quase chorando. Foda, hein? Olha aí, cara. Frase de camiseta, isso aí. E hoje a gente conta aí com convidados muito com um convidado muito especial, né? Diretamente lá do Clube do Filme, Cid Vasconcelos. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Honra estar aqui com vocês. E é isso aí, agora a gente vai pro feedback e a gente volta jazinho pra falar desse filme espetacular. Olá, galerinha, estamos começando com mais uma leitura de feedbacks. Aqui é a Julia Conede falando e aqui comigo está a Thalia. Oi, tudo bom? Como você está, Thalia? Yeah. Tudo bem? Como foi a semana? Eu tô muito cansada, mas tô bem. Mais de 24 horas sem dormir, mas ok. E eu reclamando de 2 dias aí, que eu não consegui dormir direito. 22 dias? Não, 22 dias não, 2 dias. Ah, que susto. Alguns de vocês mandaram alguns feeds pra gente, a gente vai ler. E tem alguma coisa aí que você queira ler, Thalia? Sim. Bom dia, Fuleiras Pop. Sou Vanessa Alves, de São Paulo, capital. Amo o Fuleiras Pop por ter filosofia com humor. É leve até nos assuntos pesados. É doce com as partes amargas e sutil com os detalhes. Conjunto de vozes que tem harmonia em alto. O podcast de funk e o sobre a indústria pornográfica abarcam temas que nunca ouvi com tanta verdade e humanidade. As experiências e conhecimentos de vocês sobre como a sociedade moderna e contemporânea deviam se antenar, jovens precisam de ensinamentos de como o mundo é e como cada um se comporta nele. Muito obrigado por essa viagem sonora que vocês proporcionam para quem quer aprender e debates depois com família e amigos. Vou dizer que esse feedback foi uma poesia. Só digo isso. E tipo assim, pra mim, ao mesmo tempo, parecia que tava rimando. Eu gostei. Muito positivo, muito fofo, gente. Caralho, mano, eu fico assim, cacete, mano. A menina. Sim, no início eu também pensei que era poesia. E ainda de São Paulo, nossa. Obrigada, Vanessa, pelo feedback. Eu realmente adorei. Meio poético. Eu fazendo pose aqui, não dá pra você ver minha foto, mas enfim. E eu vou mandar até um beijo especial pra você, porque eu realmente amei muito isso daqui. Agora eu vou ler o feed da Agatha Giovanna de Guarujá, Mirim, Rondônia. Ela mandou a seguinte mensagem: bebês, como amo rir com vocês. São as minhas melhores companhias no ônibus, trabalho e aulas chatas no curso. Hehehehe. Aconteceu uma coisa interessante um dia desses. Meu namorado começou a estudar mais porque ficou com ciúmes de rir do humor inteligente de vocês. Ha, ha, ha, ha, ha. Eu devia ler mais rápido. Ha, ha, ha, ha. Enfim. Ele tem se esforçado e agora todas as sextas-feiras ouvimos juntos o cast de vocês. Emoji com meio apaixonadinho. Queria agradecer vocês por isso. Manda um beijão pro momozinho que se chama Caio Arantes, que também é fã do podcast. Ok, um beijão pra você, em especial, tá? Ia falar pedir efeitos de beijo, mas enfim. Vocês são a vibe que eu precisava pra me deixar levar. Gente, muito fofo. A gente causando ciúmes em casais aí. Adoro. Não sei se isso é bom. Eu também não sei. Eu não sei o que devo sentir nesse exato momento. Esses ciúmes aí que a gente tá criando, mas é bom, de certa forma. Mais um fã, mais um ouvinte. Escutando juntinho. Cara, se você é ouvinte e tem namorado, escuta com o namorado, pô. Escuta com a família também, tudo bem. Tem certos assuntos que não dá pra se escutar com a família. Mas enfim, escuta, sei lá, com um primo que tem mais ou menos sua idade. Ou não seja muito criança também. Mas enfim, compartilha aí, pô. Mas que nem ela, escuta com o namoradinho. Imagina se você e seu namorado dando risada e vai ajudar a coberta nesse frio, ó. Uma delícia. Enfim, obrigada, Agatha, pelo feed. Achei um amorzinho fazer isso. Gente, se vocês quiserem mandar feedback pra gente, vocês podem mandar no contato@fuleirospop.com.br. Você pode mandar um feedback pro Felipe também, que geralmente eu sei que tem gente que tem o número dele aí. Ou manda no nosso Instagram também, que seria @fuleirospop. Ou você quiser mandar, tipo, divulgar a gente até no Twitter, seria também @fuleirospop. Olha, essas são as redes sociais. Tem o nosso Facebook também, se quiser mandar mensagem lá. Tem o fuleirospop, só você colocar barra é fuleirospop lá em cima. Ou só pesquisar também. E é isso, gente. The Florida Project, ou Projeto Florida em tradução literal, é um filme aí, mais uma vez, do nosso querido estúdio A24, né? Que a gente fala bastante. Tá ganhando por fora forte. Fambora. Alô, estúdio A24. O briefing do A24 tá forte. Não é um cast pago, mas poderia, hein? É, poderia ser, favor. Inclusive poderia. Fica da família. Fica essa dica aí pro estúdio A24. Esse estúdio, ele já tem presenteado a gente aí com bastante material de qualidade, né? Como é o caso de alguns filmes que a gente já falou por aqui, como é o caso do Lagosta, o último podcast aí que foi rodado pelo José no Flores Cult, e a Ghost Story, né? Que foi um dos mais emocionantes que a gente já gravou aí. Projeto Florida, ele conta a história da Muni, todo o roteiro gira em torno da Muni, que é uma garotinha de 6 anos, interpretada aí pela carismatiquíssima Brooklyn Prince, e a mãe dela, né, a Hayley, interpretada pela estreante Bria Vinate. A história conta o dia a dia delas aí em Orlando, né, a cidade turística de Orlando ali no estado da Flórida. Cara, pra mim, que não quando a gente tava discutindo qual filme aqui, fazendo com essa nossa, essa parceria maravilhosa que é com o pessoal aqui do Clube do Filme, qual filme a gente ia discutir, e quando pintou que a gente ia falar sobre Projeto Flórida, eu não tinha assistido ainda. Eu até comentei, eu falei, então bora esse aqui eu não assisti, vou gravar na primeira paixão, e estou na primeira paixão com esse filme, porque, cara, os 4 minutos iniciais, igual eu tava conversando antes, eu pausei o filme pra ir já falar com o Fred correndo. Eu falei, velho, eu nunca vi o filme, eu já tô apaixonado. Porque eu, como fotógrafo, eu acho que fazia tempo que eu não vi uma fotografia tão bem enquadrada em sentido de... tanto em sentido de panorâmica, de ângulos, e também pelas escolhas que os enquadramentos fazem nas paletas de cores. Porque como é um filme que trata de assuntos um tanto densos, mas ao mesmo tempo, na visão de uma criança, é um filme muito colorido. Então tem sempre muita vida, muita cor, apesar de que também é uma cidade turística, então ela precisa chamar atenção. E outra, os enquadramentos, vocês podem perceber nos 4, 5 primeiros minutos de filme ali, que as crianças estão correndo, todas juntas, fazendo coisas que crianças fazem mesmo, que é cantar, falar coisas aleatórias, parecendo a Júlia, mas fazendo coisas aleatórias assim no dia a dia ali. Cara, você vê que o enquadramento da fotografia é muito perfeito, porque mostra a sociedade que eles estão convivendo ali, que esse lado mais suburbano ali do turismo, o turismo um pouquinho mais baixo, né, mais barato, que você vê que eles passam por umas pontezinhas bem, né, vagabundas mesmo, bem sujas, tem mala, tem sujeira pra tudo quanto é lado, é um lado meio que escondido ali da cidade. Então, tem toques de abandono, né? Sim, sim, cara. E isso, cara, eu acho genial do filme que o filme não precisa ter nenhuma palavra no início, que é só criança conversando praticamente, né? E você já nota do que ele vai se tratar. Não, então, qual a sociedade que você tá inserida. Eu acho interessante nesse começo, o primeiro minuto do filme, assim, que é... Que, assim, o filme tem uma trilha sonora muito humilde, assim, muito... Ou zero, quase, né? Praticamente não tem trilha sonora. É um trabalho de mixagem que se preocupa mais com os sons da cidade ali, né? Sim, sim. É, tem a música do começo que ela... Isso que eu ia falar, é. Não, mas a música da cidade, ô Gabriel, mas a música da... A ambientação que, nesse caso, né, a música ambiente, acho que é pra mostrar mais esse sentido opressivo de, não, tipo, sim, pessoas que moram em hotel em beira de estrada mesmo, né? Não, sim, eu ia falar sobre a trilha sonora que é um pouco mais tímida, justamente pra falar que o filme abre com Celebration, uhum, né? E a letra da música, ela querendo ou não, ela ilustra um pouco do que vai ser o filme inteiro, né? Tirando, exato, ali os últimos 10 minutos, né? Exatamente. Ela abre e finaliza com essa música. É, isso. Aqui no final ela é instrumental. É, aham. Uh-huh. Sim, sim, sim. Fred, depois você coloca um aviso de spoiler, né? Porque eu acho que, enfim... Sim, sim. Não, mas se você já tá no cult aqui, ouvinte, todo, você todo sabe, cult, né? Mas isso que o Felipe falou das imagens, né? Deles correndo e tudo mais, eu acho bem interessante como o diretor. Ele trabalha bem a ambientação, né? Ou seja, o ambiente faz parte ali também como se fosse um personagem. Né? Cidade viva, né? Exatamente. Ele quer caracterizar aquela parte da cidade, né? Fazendo, claro, alguns paralelos com a outra parte que até então a gente não tem muita noção que vai aparecer no decorrer do filme, né? Que são os parques, claro. É, o filme, ele é um filme de paralelos, né? O filme, ele é todo, ele traça ali todo um contraste entre dois mundos que estão em paralelo, mas que são muito distantes entre si. Porque você observa que em vários momentos, o cenário, ele é o parque de diversão daquelas crianças, né? Fazendo aí um paralelo diretamente ao que seria o parque real, né? Que tá ali, logo ali perto, a uma corridinha de distância, como a gente vê no final do filme. Sim. Essa alusão toda que tem, tipo, da visão da criança e do sufoco social que é, tipo, porque você sabe tudo que tá acontecendo ali. Você sabe que ali é um sublocal, você sabe que as pessoas que estão ali, a maioria tem empregos ruins, que aquela população ali é, sim, excluída, que, tipo, tem a situação também com os turistas, né? O que cada um ali faz pra se virar, pra continuar se mantendo ali. Então, você sente isso muito, só que, ao mesmo tempo, o filme ele é extremamente sutil nesse aspecto, porque ele não é um filme pesado, porque ele não precisa ser pesado, porque você tá vendo através do olhar de uma criança, o tempo todo. Então é muito bom, cara. É um tema amargo, né? Mostrado, uhum, de um jeito muito doce, né? Nossa. Assim como o sorvete, né, que elas dividem o tempo inteiro. Você filmar na perspectiva, né, da Mooney é um grande acerto, né? Porque tá aí, eu acho que o diretor também não quis dramatizar demais, né? E fica algo muito meloso. Então, pela perspectiva dela, a gente consegue ter como eu posso dizer, a inocência de algumas questões ali que enriquece bastante pro filme. Todo o trabalho de cinematografia, né, os enquadramentos e tudo, eles são feitos para que a história seja contada do ponto de vista das crianças. E você vê que quando os adultos, eles vão entrar em cena e tem uma criança, o ponto de vista, ele tem que agachar para entrar no mundo das crianças, porque a história está sendo contada do ponto de vista delas. Só que o Sean Baker, ele não romantiza a criança, né? A criança apresenta ali, ela não é a criança ideal. A criança é super inteligente que não fala palavrão. As crianças falam palavrão, sim, né? Simplesmente, a criança é criança só. Não, ela é uma criança reflexo daquilo da onde ela vive. É porque ela é uma criança safa. E com quem ela vive, né? Então, os pais, os amigos dos pais e o ambiente onde ela está inserida ali, tudo isso vai refletir no comportamento dela. Porque ela não só fala palavrão, ela tem uma conduta diferente, realmente, né? Sim, é porque ela tem a malícia. Ela é aquela criança que, como ela foi criada nesse lar instável, querendo ou não, a gente não tá julgando aqui pessoas que têm esse tipo de lar, nem por nenhum momento aqui, só pra deixar bem claro. Mas a criança que nasce num lar mais instável como esse, ela vai adotar certo tipo de comportamento, certo tipo de malícia, certo tipo de fuga, certo tipo de escape. Então, que fuga e escape é a mesma merda. Mas ela vai adotar esses artifícios pra que ela se encaixe melhor no mundo dos adultos, que ela totalmente, a todo momento, tá sendo apresentada e sendo empurrada. Tipo, você sente na Mooney que ela tem responsabilidade. Tipo, a mãe dela não desce, por exemplo, pra comprar o café da manhã. A Monique vai lá sempre comprar. Ela tem já responsabilidades que a criança geralmente não tem na idade dela. Então, ela ora é adulto, ora é criança. Então, ela sempre tá nessa transição de dois mundos aí que é um pouco complicado pra ela mesma entender. E isso reflete, às vezes, na primeira amizade que ela faz, feminina, que no caso, aquela amiguinha dela lá. Eu não sinto que isso se reflita no roteiro como sendo um peso pra Mune, né? Pelo contrário, ela elabora essas questões como qualquer criança elaboraria, sabe? Por isso que eu acho isso interessante no filme. Porque, apesar de tudo, continuam sendo crianças, né? A gente tá muito acostumado aí a ver, tá muito na moda agora, coisas de crianças dos anos 80, né? Parece que só teve criança nos anos 80 agora. Toda vez que você vai falar de criança, você fala de criança nos anos 80, sabe? Essas que leem HQ, né? E Florida das Project traz uma visão da criança ali de hoje em dia, né? De que vive uma situação periférica, claro. Né? Eu acho que esse é o mote do filme. Mostra também que ela é afetada por essa lógica, né? Periférica, claro, mas que ela ainda não perde a essência, né, do que é ser criança, aquela coisa do infantil, né? Mesmo ela passando por situações muito absurdas, como pedir dinheiro pra comprar sorvete. Sim. Sei lá, não. E outras tantas coisas. Olha, que pra eu, gente... eu já pedi dinheiro na rua, mas por pura imersão, né? Porque é criança, cara. A criança, ela não tem essa noção. Mas ela também, não foi... Né? Aí é que tá. Esse é o ponto da inocência que a gente tá chegando aqui. Porque ela lida, como o Gabriel mencionou, ela lida com situações, às vezes, extremas da forma que uma criança lidaria. Da mesma forma que ela lida com situações que ela tá só se divertindo, que ela só quer um doce... Que ela só quer um sorvete. Mano, crianças dividindo o mesmo sorvete entre elas mesmas ali, todo mundo passa a boca e tal. Quer coisa mais criança que isso? Sério? Todo mundo se sujando, sentado ali na beirinha, assim, da calçada, sabe? É muito bonito. É, tipo assim, tem muitas cenas nesse filme que eu tenho certeza, eu não vi o pós-crédito nem nada, não estudei esse ponto do filme. Eu tenho certeza que teve muita cena que é simplesmente uma câmera gravando a criança, sabe? Com certeza. O que elas estão fazendo. Tipo assim, falaram assim pros atores mirins, né? Ah, vão lá, toma um sorvete, mas tem um aqui só, vocês vão ter que dividir. E deixou rodando, sabe? A filmagem. As cenas que ela tá tomando banho, por exemplo. Ou então aquela cena que é muito icônica, que é a última refeição que ela tem com a mãe dela, por exemplo. Genial. Lá, que só. Cara, por isso eu falo, enquadramento desse filme, fotografias são perfeitas. Porque é só a câmera no rosto dela e, tipo assim, eu tenho certeza que é um adulto perguntando pra ela o que você tá achando de tal comida e tal. E a criança falando coisas aleatórias que criança fala. Ah, vou comer uma framboesa e um morango pra ver que gosto tem. Ai, meu Deus do céu, isso é horrível. Ah, não sei o que é isso aqui. Ai, eu queria ter um estômago maior pra poder comer mais, saca? De grávida, né? Grávida. Então, são coisas que só criança falaria, saca? E que você vê que não teve muita fala. Por quê? Porque o filme teve essa preocupação de deixar a criança ser criança e a gente vê através dessa visão inocente e até lúdica, né? De como as crianças veem o que os pais daquela sociedade passa pra elas. E, nossa, genial, cara. Ela vive numa parcela da sociedade que é marginalizada, mas mesmo assim não se perdeu a inocência, né? Que é inerente. Então, eu acho que é isso, né, cara? Porque não se perde mesmo, né? Eu acho que esse filme é legal pra gente refletir uma questão que nós, como adultos, a gente meio que já esqueceu como é ser criança, né? Então a gente tende a infantilizar a infância. Essa é uma parada que esse filme traz muito... traz muito esse raciocínio de volta, assim. De que a gente não precisa necessariamente infantilizar a infância pra infância continuar sendo infância, né? Sim. Tanto que os adultos tratam ali as crianças como... Adultos. Elas devem ser tratadas, normais, como pessoas que estão ali, que só que são crianças, né? Não, mas aí depende. Com a inocência da infância, né? Não, mas aí depende. Porque às vezes é cobrado um posicionamento das crianças que elas não podem dar também, ali dentro do filme. Mas são situações específicas. Aí eu acho que é outro ponto da sim. Quem não queria ter um síndico igual o William Dafoe? Cara, puta, o cara, tomar no cu. Conforme o tempo passa, o cara vai ficando menos feio, né? E atuando melhor ainda, né, cara? O cara que expulsa pedófilo, vai tomar, cara. Esse cara merece um prêmio de, tipo assim, não só funcionar, ele deve ser o dono daquela porra, vai tomar no cu. Cara, fazia tempo que eu não via ele atuando tão contido e ao mesmo tempo com tanta sutileza. Porque ele atuando com criança é muito difícil. E ele atua tão bem, cara. Vai se fuder, esse filme é tão perfeito. Não, você compra. O Bob, né, ele faz um papel muito importante nesse filme, que é o papel de pai, né? Sim, pra todo mundo. Ele faz a função paterna pra todo mundo ali. Uhum. Então ele é tipo o paizão da galera, inclusive das crianças, assim. Eu acho isso... E faz de uma forma leve também, né? Não, tem um ponto bem interessante aí, que ele faz o papel de pai pra todo mundo, mas existe um grande problema, um grande conflito entre ele e o filho dele. Sim. É, exatamente. E talvez seja uma forma, né, dele suprir essa necessidade. Recompensar. Que você vê que ele chama o filho dele, que não é pra ganhar um extra, é pra ele ver o filho dele. Ele deixa isso bem claro. Então, tipo assim, o cara mora longe, o cara mora uma hora e meia de carro do local. Então, tipo, o filho dele também quer essa aproximação. E a outra filha, se eu não me engano, que ele tem mais alguém, ou mãe, é que o filho dele cita alguém que ele mandou parabéns. Só que não deixa bem claro se é outra filha, mas é uma mulher. Ou uma ex-mulher, alguma coisa do tipo. Mas há um passado. Você vê que ele é quebrado, né? O personagem do Bob, ele é um personagem quebrado. E é interessante essa construção de personagem, porque ela carrega o filme. Quando você vai. No caso de um roteiro, desenvolver um roteiro para um filme, você tem que contar a história, né? Você tem que desenvolver uma história, a história que está por trás, e você tem que desenvolver os personagens em paralelo. E o Sean Baker, ele faz isso aqui muito bem, porque normalmente o que se vê é você fazendo com que os personagens se dobrem a narrativa para poder fazer com que a narrativa ande. Aqui não. Os personagens, eles são construídos de forma que a narrativa não vai... Você não precisa dobrar os personagens à vontade do roteiro. Vai afetar, né, no geral, né? Os personagens, eles são tão bem construídos, esses personagens, que eles não caem naquela bidimensionalidade que a gente vê no cinema mainstream, que é o óbvio demais, e isso gera um certo choque no espectador, quando ele precisa lidar com esses personagens, né, e as situações que eles são inseridos, porque os personagens, eles reagem de uma forma que, às vezes, você não esperaria, porque você tá esperando pelo clichê, são personagens clichês. Fred, sabe o que eu gostei? Mais uma vez puxando aqui pro enquadramento e cenas assim, vocês citaram cenas paralelas. Tem cenas do William Dafoe que, tipo assim, elas não introduzem nada mais pro filme. Por exemplo, uma cena que eu tenho certeza que também os pássaros pousaram no cenário e ele simplesmente foi lá atirar. Aquela coisa mais humana possível, sabe? Tem ali alguém, aí alguém começou a gravar e ele lá atirar os pássaros, as emas, alguma coisa assim, que parou lá no estacionamento, sabe? Do hotel. Bem no acesso. E ele sendo super gentil, não foi lá com agressividade, não. O personagem dele, ele sempre foi esse meio paizão, acolhedor, que tenta resolver as coisas ali, né, conversando, na calma. Uma vez ou outra mais que ele fica um pouco mais enérgico, por exemplo, com um pedófilo que tava lá. Só nos últimos minutos ali com o pedófilo. Nos últimos mesmo. Mas resumindo, eu pensei que ele ia partir pra agressão, mas não, ele só fez aquilo tudo pra pegar o documento do cara. Eu sei o seu nome agora, então nada aparece aqui. E pra não fazer isso na frente das crianças também, né? Sim, ele afastou de tudo e todo mundo pra ele fazer ali no particular. Ele sempre foi muito cuidadoso. Eu gostei da atuação dele, principalmente por causa disso, porque a gente conhece com certeza um cara ou outro que pode ser síndico, que ele tem essa carga do paizão pra todo mundo. É aquele cara que conversa com todo mundo, é aquele cara que entende todo mundo, que tenta ajudar da forma que ele pode. Eu acho muito boa a relação dele com a mãe da Mooney, que ele tenta ser o pai dela, sim, em vários momentos ali, quando ele ajuda ela. Tenta ser o pai das crianças, como o Gabriel mesmo disse. E outra, ele, além de tudo, ele é aquele gerente que ele tenta zelar pelo bem-estar de geral, né? Só das pessoas que ele é mais íntimo. Ele tenta ali, tipo, até a velha lá no... toma caceta pra fora, que as crianças estão lá. Que ele, tipo assim, vai lá com cuidado, tampa e não sei o que. Tem um pessoal que tá com a máquina de lavar estragada. Ele sempre tá consertando uma coisa ou outra, correndo de um lado pro outro. Pra, tipo, todo mundo ter um conforto ali, que ele sabe que a vida ali já não é fácil. Então, o que ele puder fazer pra todo mundo ter uma vida melhor, um pouquinho que seja... Ter um pouquinho, tipo, se sentir digno, sabe? Que é uma parada bem difícil quando você vive na periferia, qualquer coisa assim. Ele faz, cara, porque é uma coisa que ele faria por ele mesmo, faria pelos filhos dele, ele tá fazendo por todo mundo. Não só por causa do trabalho, que é o trabalho dele, mas por empatia mesmo. Tanto... Porque já ficou, eu sinto que ali, né, aquele hotel... Ou sei lá como vocês chamaram. Magic Castle. Que é um nome também, olha só, né? Bastante irônico, né? Sim. Inclusive foi por isso que foi confundido os brasileiros lá, né? Agendaram errado. Mad Kindle pra Madcast. Com Madcast. Uhum. É genial colocar um par de brasileiro, né? Eu achei isso. E a questão do brasileiro, porque eu dei uma... Que delícia. Não, eu dei uma pesquisada. O Brasil é o quarto país em número de... Divisão da Disney, sim. E o número um de mais funcionários. Também na Flórida. É o número um. É, o Brasil só perde pro próprio Estados Unidos, pro Canadá e pro Reino Unido. Ou seja... E resto é brasileiro. Perde pro quintal dos caras, né? Literalmente. A gente perde pro quintal dos caras. Não, a gente é tipo o vizinho da frente, né? É, cara, a gente é os vizinhos da frente. A gente tá perdendo pro quintal, isso. Não tem jeito mesmo. Sim, sim. A gente tá falando da inocência, você vê que as crianças, pelas atitudes dos pais, sociais, que elas são impostas, elas já têm aquela... Tipo assim, elas já sabem que elas precisam conseguir dinheiro de alguma forma. Aí chega turista, elas querem guardar a mala e pede gorjeta. Não sei o quê. E a Mooney é engraçadíssima, cara. A Mooney, ela já chega assim, não seja pão dura... Não sei o que, cara. Tem um carisma absurdo. Cara, né? É uma criança inacreditável. Essa menina carisma não pode crescer. Absurdo. Porque se ela crescer, ela vai perder. Ela vai perder o brilho. Ela é um achado, realmente. A Maísa americana, né? Nossa senhora. Eu tava falando do hotel lá e tudo mais. Eu acho que essa fluidez que é a sacada do roteiro, né, enfim, e da montagem do filme também, você vê que uma montagem mais lenta, né, a edição, ela faz questão de deixar as coisas muito mais fluidas, aquilo ali é um organismo vivo, né, o hotel, aquilo ali, ele funciona e... Ele é um personagem, o hotel. E se dá errado, uma coisa ali naquela engrenagem, dá errado pra todo mundo, né. É aquela desgraça daquelas crianças apagando a energia, né. Já vem ou sem paciência, pro Bob, o Bob, já vou resolver com a paciência também. Não, cara, e outra, é tipo assim, sabe o que a gente nota do roteiro também? Essa proximidade da Flórida, no caso, né, Orlando e tudo mais, com o latino-americano, porque o pai daquele menino que tava lá, com certeza era latino, aquele menino que se muda até pra outro local, que o pai dele sai distribuindo os brinquedos dele, ele fica puto. Então, 49% são latinos que frequentam esse tipo de hotel. Sim, então você vê ali cubanos, muita língua latina mesmo, ali, e até nas músicas que as crianças cantam, todas elas, a maioria é latina. A funcionária lá da lavanderia é com certeza latina, ela fala em espanhol, tanto que as crianças conversam com ela em espanhol, falam umas palavras ou outras. Então, a própria amiga da Ashley também é. Então, tipo, é muito interessante. São funcionários, né, provavelmente, que trabalham a serviço do turismo da cidade, né? Sim, que é uma das cidades que mais recebe turista no mundo, né? Então precisa de uma carga humana muito grande. Sim. O Sean Baker, ele é um diretor que ele gosta de criar muita obra crua, né? O Projeto Flórida, ela é uma obra crua, não tanto quanto Tangerine, mas ela ainda é uma obra crua, com um certo uma característica muito documental, né, em alguns momentos. Você não tem uma trilha sonora, você não tem cortes muito bruscos. Mas uma coisa que o Sean Baker faz muito bem, ele é essa crítica social, né, que é a crítica social do contraste. É um paradoxo capitalista, né, que você tem o Sean Baker, não só desromantizando a ideia da criança ideal, mas também desromantizando a ideia da figura do lugar, né, da Disneyland ali, do espaço, da Flórida, né? do Orlando. Exatamente. Orlando parece um local mágico, né? Né? Mas não é assim. E você vê ele fazendo isso através durante todo o filme, né? Você vê ele fazendo isso através daquele contraste que a gente citou mais cedo. E no final você vê, não vou falar do final ainda, mas você vê durante todo o filme esse contraste através da comparação também, não só da criança vindo aquele mundo seco, né? Aquele mundo mundo bruto como o playground dela, mas você vê também isso através da perspectiva dos adultos, né? Porque aquele mundo que eles estão inseridos ali, aquilo é a realidade, a realidade norte-americana mostrada de forma crua. Você vê que a diversão, quando tá pegando fogo lá, a casa tá pegando fogo, que a mãe toca fogo na casa, aquilo é uma diversão, entende? Aquilo é um momento, entende? Eles estão tão presos naquela realidade que o mundo deles é outro. Aquela é a diversão. Quando os caras estão brigando lá no pátio do estacionamento lá, aquilo é uma diversão. Então, a forma é tudo muito cru. A forma como aquele mundo se manifesta, como aquele organismo vivo funciona, é um contraste direto ao que, até como construção de personagem, ao que é mostrado, ao paralelo que é mostrado do lado, né? Então, olha com o que essas pessoas se divertem. Elas se divertem com uma casa pegando fogo. Sabe o que marca isso aí rapidinho? É a Mooney apresentando pra amiga dela as casas. Casa por casa, ela e um amigo, tipo, essa casa mora fulano, ciclano, mas teve uma frase que me marcou que é: a mulher que mora aqui acha que é casada com Jesus. E ela faz até o sinal da cruz na hora e dá um rodopio e sai correndo. Aí eu, caralho, velho. Muito genial. Eu gosto de outra frase da Mooney, que é quando ela tá na árvore com a. Sim, que a árvore não para de crescer. Sabe por que eu gosto dessa árvore? Porque mesmo ela caída, ela continua crescendo. Sim. Pô, cara, se isso não ilustra o que é esse filme. Nossa, sabe, eu acho que, puta, essa sutil, frase, né? É, sutil. Nossa. É exatamente o que o filme é. Exatamente. Sim. O que é ali. Todos eles ali, os que estão marginalizados, e todos são caídos, mas sim, às vezes mais tortos do que deveriam ser, mas seguem com aquilo que a vida dá pra eles, né? É interessante. Sim. Como em toda essa problematização da família, das famílias que ali moram, é interessante como o diretor não quer contextualizar com algo, né, do passado, do porquê que eles chegaram ali. A ideia é, estão ali e o que é que eles fazem a partir daquele momento, a partir daquela situação e a partir do que eles têm, né, pra fazer. Então eu acho isso bem interessante. Quanto à diversão das crianças, né, como foi falado, muito mais preocupados, que isso no meio da cena tem, que é, chegou um novo morador de um hotel. Uhum. Né? Vem um amiguinho chamando lá, vem gritando aí, os dois estão aqui, que eu acho que é a Moon e Scott, estão perguntando o que é, não, vamos lá distante, pro hotel tal. Então isso pra eles é a diversão das férias, né? Então é muito interessante realmente como o diretor trabalha esse que pra gente pode ser pouca coisa, mas pra ela é um mundo de descoberta. É o que ela tem, né, cara? Exatamente. Sabe o que eu acho interessante desse filme? É que se eu fosse pra definir com ele, uma palavra com ele, eu sempre ia definir, eu tava pensando muito nisso antes de começar a gravar, eu ia definir em consequências. Porque esse filme, ele mostra muitas consequências do passado, consequências do presente e de um futuro próximo. Então, ele trata muito bem isso de formas que os personagens têm esses traumas passados, que eles tentam de alguma forma recuperar, seja a mãe da Mooney tentando ser uma mãe melhor, que não perca a filha pro juizado, seja o Dafoe tentando recompensar alguma coisa, seja qualquer outra coisa que tem ali dentro, sabe? Dentro dos personagens em si. E você vê que as consequências geradas por pequenas coisas ali dentro do roteiro são mesmo no mundo, porque o filme realmente é muito pé no chão, ele tem aquela linha contínua bem concisa. Então você vê que a consequência é algo não imediata, mas é algo que você sabe que vai acontecer em algum momento. Por isso que eu falei que eu assisti esse filme tenso. Porque a todo momento, crianças correndo ali perto das rodovias, porque eles moram à beira de uma rodovia. Não a rua, nem nada, não. É a rodovia mesmo. Então, turistas, que a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, por exemplo, acontece bastante em muitas das praias, que é o turismo sexual mesmo, de caras que sequestram crianças, que utilizam crianças para esse tipo de coisa. Então, eu fui assistindo o filme com esse medo de ter esse tipo de dramatização. Só que a consequência que é gerada é meio que no antro familiar, né, ali mesmo. E da lógica do filme. Então, pra mim, ele foi aquele filme que, tipo, eu terminei chorando com o final. Eu chorei bastante porque não sei se pode falar já do final agora, não sei se o Fred vai me querer me matar, mas aquele choro engasgado de criança, eu me senti, eu abarquei tanto na história que eu consegui engasgar junto com ela, sabe? De não conseguir falar o que tava sentindo, porque o sentimento é muito complexo pra uma criança saber explicar mesmo. Tudo que ela passou até ali, entendeu? E a primeira vez que você vê vê ela chorar, né? Sim, que é uma criança forte, né, velho? A forma da personagem dela, né? Sim. Ela é super... chega a ser... indestrutível. É. Exatamente. Nada abala, né? Então, ela tá acontecendo um problema na casa dela ali, no mesmo momento, mas ela sai dali, ela não chora em nenhum momento, ela, na verdade, ela arruma confusão, ela sai dali e vai chorar, né? Na frente da amiga, realmente é. Eu acho que é porque ali, eu acho que mostra muito uma coisa que o roteiro foi construído. E fazer, antes de fazer uma aspas gigante aqui. Como é que eles fizeram ela chorar daquele jeito, hein, cara? É uma curiosidade. Criança sendo criança, cara. Ela chorou feito uma criança, cara, mesmo, é um, né? Cheiro, colocou a mão é um na boca. Soluçado, é. É um cheiro... Aquilo ali não é atuação, não, cara. Birra. Aquele choro, tipo, eu fiquei triste mesmo. Ela colocando os dois dedinhos na boca e chorando. Eu não sei como falar. Eu não sei o que falar. Não posso contar. Eu acho esse momento importante porque a gente relembra ali que ela é uma criança mesmo, né? Sim, sim, é uma criança, cara, numa situação de risco. Ela tem 6 anos, né, cara? Quando... completamente vulnerável. Quando... Foi um choro realmente infantil, um choro de criança real. Não foi um choro romantizado nem nada. Eu reconheci isso porque quando o Logan vem me visitar, a cada... nas férias... E normalmente ele faz isso. Ele chora quando tem que voltar. Ele queria passar mais tempo aqui. E é aquele choro. É um choro contido, que ele quer dizer algo, mas não sabe. É uma situação que ele não tem controle. É uma coisa de adulto. E ele só tá no meio daquilo ali. Eu reconheci muito isso na Mooney no final. E eu acho que o filme... É por isso que quando eu falo com vocês, né, que tem certas coisas que a obra, ela vai pegar algumas pessoas e outras não. No caso, me impactou um pouco mais em função disso. É, quem é pai, né, pai e mãe, com certeza, quando assistiu esse filme, foi impactado, cara. Esse choro, porque assim, ela despede de muita gente antes. Sim, sim. Por exemplo, ela vê o primeiro amiguinho indo embora. Ela é proibida de falar com o Scott, então já é uma coisa. E ela meio que não liga, ela passa por cima disso, porque ela sabe que um dia ou outro... E o desprezo da mãe do amigo também, inicialmente, né? Que foi... Isso abala uma criança, sim. Tipo, nossa, a pessoa que eu confiava... Sim. Mas não a ponto dela se desabar, assim, algumas coisas... Porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde vai chegar outra criança ali que vai cumprir aquele papel que é o de acompanhar ela nas aventuras dela por ali. É, porque... Mas quando a mãe vai embora, né, cara? Quando a mãe, a figura que por mais irresponsável que seja, por mais nova que ela seja, né? Porque claramente... Não estamos julgando, galera. Não estamos julgando. Deixa eu terminar minha fala. Calma. É, por mais que seja uma mãe irresponsável, porque é sim, não tem como você tirar esse rótulo dela. Por mais que tudo isso... Por mais que... Isso o filme aborda de uma maneira genial também. Por mais que seja uma menina nova, que provavelmente deve ter engravidado ali no final da adolescência. Ela já foi presa, né? Porque ela cita isso durante o filme. Uhum. Eu não posso ser presa de novo, ela fala. Embora tudo isso, ela continua sendo uma figura importante pra Mooney, né? E mostra... E aí essa cena... Eu até tava conversando com a minha irmã agora mais cedo sobre isso. Ela lembrou muito os estágios que a gente fez de psicologia jurídica. Analisando esses casos de quando a criança vai pra conselho tutelar e tudo mais. Será que é realmente saudável você tirar a criança daquele... É por mais tóxico que seja, eu ia usar insalubre. Por mais insalubre que seja aquela situação, ainda é uma situação onde ela tá sendo criada pela mãe dela, né? Que ela tá estável emocionalmente. O alicerce tá dela ali, tanto, né? Tanto assim, é. A partir do momento que é tirado aquilo dela, você percebe que a questão... emotiva dela, né? Desaba, ela perde completamente a saúde mental dela ali, né? Então é uma outra discussão que o filme mostra no final e que nem discute, né? Ele só deixa pra você. E aí? E agora, cidadão? O que você vai fazer? Você concorda? Precisava tirar ela? Gabão, que não é necessário? Gabão, o olhar da amiguinha dela também recebendo, falando, você tá me deixando assustado e com aquela carinha de choro. Oh, meu Deus, cara, que crianças, hein? Onde acharam? Sim. A reflexão que eu faço ali, na verdade, em relação à mãe, é algo muito parecido com o que eu fiz de um outro filme, que eu acabei falando, que a discussão vai muito mais além do que colocar a culpa na mãe irresponsável. E sim, do que, provavelmente, para o governo é muito mais fácil fazer isso do que quando ela vai lá na assistência social, algo do tipo, dizer isso. Que, ó, ninguém tá me aceitando para trabalhar, né? E aí ela tem que arrumar se virar, outros, né? Outras circunstâncias, exatamente. Assim, não, é isso, tá? Mas é esse o meu ponto. Eu tô falando, talvez não tenha sido muito claro, assim, mas é justamente sobre isso que eu tô falando, assim. É, isso, é, esse contraponto que esse último ato ele oferece, eu acho extremamente importante, extremamente relevante, né? Porque, e aí, olha o que aconteceu com a menina, né? Uma menina que era forte, uma menina que, apesar de todos os pesares, ela continua crescendo, né? Tal como a árvore ali, depois de caída, continua crescendo. Exatamente. É, tira a raiz dela, né? E aí, como é que se vive sem raiz? Sei, é... o problema ali não tá só na mãe com a filha, né? Não, vem muito mais de cima. Contexto social inteiro ali. Exato, vem novidades que não é dada. Aí você percebe que como a justiça naquele contexto é muito mais coercitiva do que o próprio contexto que elas vivem. Sim, porque pra julgar, né? Pra julgar uma coisa, pra educar é outra, né, Gabão? Então, essa é a diferença. Mas aí que tá, cara. Mas aí, eu acho... E você sente isso assistindo o filme, né? Sim, sim, sim. Vão com polícia lá, sabe? Eles vão com... Agressivo. Sabe, é completamente uma situação completamente coercitiva, assustadora, né? E muito mais do que a própria realidade que elas vivem, né? E a mãe faz um questionamento nesse sentido, quando a menina acaba fugindo, fala assim, então é vocês que querem cuidar da minha filha, dizendo que eu não sei cuidar. Vocês acabaram de perder ela, uma criança de 6 anos de idade. Ou seja, ali tá muito mais uma crítica, não aqueles personagens que estão ali, né, em cena. É muito mais assim, realmente, será que você tirando a minha filha de mim, esse é o melhor caminho pra ela, né? É um questionamento muito importante, né? Eu acho, assim... Saindo dessa parte dos personagens, dessa parte da construção de personagens e desenvolvimento de roteiro, o Sean Baker, ele faz uma crítica social, né? Também a questão imobiliária dos Estados Unidos, porque ele traz muito dessa desconstrução daquela visão de mundo perfeito que normalmente o brasileiro que sofre da síndrome do vira-lata tem, né? Que é de dizer que, os Estados Unidos, perfeito, quero morar na Flórida, quero morar nos Estados Unidos porque eu vou sair daqui e vou vencer na vida lá porque é mérito e tal. Mas, cara, você vê lá nativos norte-americanos, né? Aqueles hotéis, eles têm ali 49% é latino, 49% ali é nativo do próprio país que não tem onde ficar. E você vê em determinado momento que o Bob tem inclusive que fazer um esqueminha, né? Tirar ela de um quarto, colocar em outro para que... É porque é contra as regras, não pode ficar muito tempo no mesmo quarto, né? Aí você tem que fazer aquela troca. É, mas ela não troca de quarto. Ela não troca de quarto. Eu acho que as bagagens que ela tem vai para tipo, o apartamento dele e ela vai para um outro hotel. É porque, tipo assim, ela não tinha pagado, tava atrasado. Aí ele fez o esquema, tipo, ó, você vai dormir fora um dia, eu vou falar pro cara aqui que tá para alugar, né? Que é o dono do hotel, aí começa até a tirar foto. E nesse meio tempo você vai dormir em outro lugar, conseguir o dinheiro e vai voltar pro mesmo lugar que você tá. Porque você vai entrar como, entre as nova inquilina do mesmo hotel que você morava. Foi mais ou menos nesse esquemão aí. É o hotel da Indiana lá, né? Uhum. É uma puta confusão porque ela sobe o preço. Então, isso acontece muito e isso acontece porque com a chegada desse polo, com a construção desse polo e desenvolvimento, você percebe que aquela parte da cidade é como se ela fosse a cozinha, né? A cozinha do restaurante. Ali é o sujo, né? É o cru. Ali é o mundo real. É o refúgio, é onde tá as pessoas que não tem para onde ir. E aqueles hotéis ali, eles deixaram de ser hotéis para pessoas que normalmente estão passando de viagem e passaram a ser hotéis para os nativos, porque você, inclusive isso é bem ilustrado na cena em que tem os brasileiros, né? Que a brasileira ela não quer de forma alguma ficar naquele tipo de hotel, porque normalmente os turistas realmente não ficam. Aqueles hotéis são hotéis para pessoal pobre mesmo, para o pessoal que não tem onde ficar. Essa crítica, né, que ele fez, esse comentário político, né, e econômico que o Sean Baker faz é acertadíssimo, porque você pode fazer essa leitura também em paralelo também com a construção de personagem. O filme ele fala de muita coisa, a gente poderia passar aqui horas falando aqui sobre vários aspectos do filme, mas eu queria puxar aqui também essa discussão em relação a essa questão aí comercial, né, que é a questão do problema imobiliário que os Estados Unidos enfrentam desde, acho que já tem mais de 10 anos, não é isso? Sim, desde o furacão, E o estouro da bolha, né? E o filme... É, a bolha foi pior, realmente. Bom, assim, dentro de Orlando mesmo, a situação imobiliária sempre foi muito difícil, porque quem movimentou a capitalização imobiliária de Orlando foi realmente o Walt Disney, que ele começou comprando lotes a preço de banana, e quando abriu a Disney, lógico, quando se abre o maior comércio que se tem atualmente, dono de quase tudo no mundo, as pessoas vão mudar para as periferias e tudo mais. Só que o terreno de lá sempre foi horrível, o clima também não é o mais agradável, é bem parecido com... bem parecido aqui com o Pantanal Mato-Grossense aqui que temos no Brasil. Então, lá já é um local um pouco difícil de se ter moradias fixas nesse sentido. Tanto que a casa que eles colocam fogo, a Mooney coloca fogo com o Scott e a outra amiguinha, são casas boas, são casas grandes, cara. Um conjunto de casas enorme, praticamente um condomínio fechado de onde saíram. Então, são... Eu acho que tem alguém... Aí, pode falar. Vai muito pelo capitalismo mesmo, né? Que aí é a questão da crítica. Quando você tem um empreendimento desse tamanho, né, que é a Disney World, você vai precisar de operários para trabalhar, né? Esses operários não vão morar em casas, né, suntuosas, vão morar realmente na margem, vão ser marginalizados de fato. Então, você vai ter também que criar esse tipo de imóveis, né, para essas famílias que vão lá trabalhar, né, nesse ambiente, né? Então, eu acho que ali é um mundo que é intrínseco com o mundo fantasioso da Disney. É preciso ter também esse pessoal que faz a Disney funcionar, mas esse pessoal não pertence à Disney, sabe? É, exatamente. E o Sean Baker, ele, mais uma vez aqui, ele desromantiza também a narrativa em função da vitória. Sabe aquela coisa de coaching, que basta você acordar cedo todo dia com pensamento positivo, colocar o seu mindset ali em workflow, que tudo vai dar certo. Então, funciona isso? Que troll. Já tô fazendo isso já, cara? Aqui o Sean Baker desconstrói isso. Durante todo o filme, em nenhum momento você pensa que ela vai vencer na vida. Aqui não é um em busca da felicidade. Você não imagina que ela, de repente ela vai conseguir um emprego e que ela vai viver bem de vida e ficar rica. Não, o filme ele é cru, ele realmente é o que é. E você entende que o final do filme estava correndo para isso, né? Você entende que o final era inevitável. Inclusive... O final do filme em si, que eu já vou falar aqui agora, que é o final que o Felipe já supracitou aí, que é da... Eu vou contextualizar aqui o sinal. O final. No final, obviamente, você percebe que durante todo o filme, pela construção dos personagens, pela narrativa, você percebe que a guria, eles são jogados, né? As crianças, elas são meio... Tem liberdade excessiva. E em determinados momentos você questiona isso, você prevê esse final. Tem até uma cena que é você pode aplicar a semiótica aí. As duas crianças, elas estão sentadas, tá? A Mooney e o Scott estão sentados no muro, e atrás deles tem algumas laranjas e tá escrito assim: take some home. Uhum. Take some home, né? Pegue alguns. E você, né, nessa cena foi onde eu me toquei, entende? Eu me toquei do que estava acontecendo ali. Aquelas crianças, elas sentadas ali e representando as laranjas, como se elas precisassem de alguém que cuidasse delas. E aí nesse momento foi que eu me toquei, que é do final do filme, de fato, do que ia acontecer com a Mooney. E o filme ele já vai costurando isso de maneira muito acertada para no final a Mooney finalmente ser levada pelo Conselho Tutelar, aquela coisa toda. Essa desromantização do Sean Baker em relação ao final, né, da não vitória, no final cru e real, é o que dá vida ao filme, entende? Porque é o que é preciso, é necessário, e dá um ainda mais documental pro filme, e de seriedade, né? Porque ele não quebra a narrativa do filme para inserir um final fofinho e bonito, onde todo mundo possa chorar emocionado pela vitória, pela vitória da meritocracia, né? Esse é o típico final de que, assim, o telespectador médio vai falar assim: ah, não gostei desse final, né? Ah, yeah. Exato. Meio corridão, né? Mas e a Mônica foi presa, não foi? O que ela correndo ali? Eu não entendi, não. Eu não gostei desse filme, não. Filme chato. Esse final triste, né? Não gostei. Né? A vida como ela é, né? Ei, Nelson Rodrigues. E o filme acaba com aquele silêncio constrangedor, né? Sim. Sobe o crédito, assim, um silêncio, velho. Quando você tá falando dos personagens, uma coisa que me incomoda aí é... é no Bob, né? Porque por mais que ele seja esse paizão todo, que ele tenha um senso de controle com aquilo tudo que tá acontecendo, ele é permissivo com a Hayley, né? Em certas coisas, que não dei pra mim não deveria ser. Então, aí tem uma quebra um pouco pra mim, pro personagem dele, que ele vem sendo desenvolvido de uma forma pra ser esse cara que resolve todos os problemas, que acolhe todo mundo, né? Que tem uma paciência. Mas nesse caso, principalmente nas cenas em que a Moni tá na banheira, tomando banho sozinha, então ali quando ele começa a saber o que é que tá se passando ali, ele é muito permissivo com aquilo ali. Ele deixa que aquilo ali aconteça. Então pra mim, esse foi o grande problema desse filme. Ah, mas aí é que tá, tipo, ele deve ter se ligado naquela figura. Eu não sei se ele foi um pai mais abusivo, mas, sabe, que prendeu muitos filhos, qualquer coisa assim do tipo. Porque você vê que ele não é só permissivo com ela, é porque ela é o foco em questão. Mas ele é meio que com todo mundo ali, cara. O pessoal às vezes tá fumando dentro lá, tá pegando gelo a mais, tá estragando a máquina, tá... mil coisas, por isso que toda vez o dono do local tem que ir lá começar a querer colocar multa em tudo, porque ele meio que vai permitindo as garrafas no meio do corredor, ele permite a bicicleta atrapalhando a passagem, ele vai deixando, saca? Porque ele sabe que as pessoas ali precisam desse espaço, então, sabe? Essa cena é boa, essa cena da bicicleta é boa, porque mostra que, por exemplo, ele também faz parte do lugar, então às vezes ele nem se toca que aquilo aparenta ser uma coisa que foge do que a gente acharia normal, sabe? E o dono não pertence àquele mundo, né? É por isso que eu tô falando, ele é meio assim com tudo, sabe, né? Porque em questão com a mãe da Mooney é mais porque ela é mais o foco dessas partes do filme e tudo mais. E a gente não vê muito a interação dele mais específica com o morador X ou Y. Mas em si, ele é daquele jeito tudo, sabe? Você pode ver com tudo mesmo. As crianças brincando de pique-esconde, escondem debaixo do PC lá dele, cara. Puxando o fio e tudo. Tudo bem que é criança, mas lá não é local pra criança brincar, entendeu? É dentro do escritório, onde ele tá mexendo com o computador, fazendo conta, alguma coisa assim do tipo. Não é local nem hora, sabe? E ele deixa, ele meio que vai deixando mesmo. Outra coisa que o diretor trabalha bastante nas crianças é justamente a imagem de que existe uma possibilidade concreta, né, ser essa geração que vai ser o futuro do país e tudo mais, né? Sim. Uhum. Então, também não quis ser de uma forma como é que eu posso falar, fechada em relação a não desenvolver tanto esse relacionamento, por exemplo, do Bob com as crianças. É permitido isso e até existe um ar contemplativo quando, por exemplo, eles estão tomando sorvete no escritório dele lá, né? Ele tá dando um tipo de... tá ensinando um pouco de disciplina, que ele fala assim, se cair, vocês estão lá fora. E eles ficam lá meio que desafiando o Bob, né? Passa o sorvete um pro outro, aquele negócio quase pingando. Até que pinga, e ele fala assim, agora sai. Então, tá ensinando um pouco de disciplina, ou seja, tá investindo tempo, tá investindo conhecimento para aquelas crianças para que, de repente, elas possam mudar aquela realidade na qual elas vivem hoje, né? Então, eu gosto da forma como, né, o diretor trabalha as crianças, eu acho muito interessante. Por isso que eu falei sobre consequências. Esse filme é cheio de pequenas atitudes que geram esses tipos de consequências a curto, médio e longo prazo, sabe? É cheio disso no roteiro, do início ao fim. Às vezes o Bob sendo mais permissivo ou menos. E, cara, essa cena do sorvete, os dois olhando pra ele com aquela cara, tipo assim, de criança arteira, sabe? Eles olhando tipo, naquele cinismo no máximo, mesmo sendo na brincadeira, os dois passando sorvete, tipo, você vê que aquilo vai dar merda uma hora, saca? É muito engraçado, cara. Esse filme, além de tudo, essas cenas, claro, com as crianças, elas são muito engraçadas, cara, muito, muito engraçadas mesmo. E da interação, pode falar, Gabi. Essa coisa do Bob ser permissivo, principalmente no lance da prostituição, assim, já mais uma opinião do que, de fato, alguma coisa que o roteiro apresentou, né? Na minha cabeça, funciona dessa maneira. O cara, ele é preocupado, mas até certo ponto também, né? O dinheiro tá chegando, entendeu, pra ele. Pelo menos agora ela tá pagando toda semana ali pra ele, tá tudo bem. Então o cara faz meio que vista grossa, sabe, assim, porque... Não que isso seja também... certo ou errado, né? Mas tem que ter dinheiro rodando. Então assim, eu acho que ele é um pouco permissivo também, porque ele precisa fazer a dele, né? Ele tem um chefe que ele precisa entregar, ele precisa fechar a conta do lugar. Então, acabou sendo até um sossego pra ele, né? Ele precisa ficar preocupado também se o dinheiro vai chegar ou não. Então, essa permissividade que é muito a mentalidade do norte-americano médio mesmo, né? Pô, meu dinheiro caindo na conta, foda-se. No bolso já era. Agora, os fins justificam os meios, sabe? Agora, a maneira como você tá ganhando esse dinheiro, eu posso até me preocupar um pouquinho, assim. Mas também não vai ser uma coisa que vai tirar meu sono, porque eu tenho outras coisas pra cuidar também. A minha dificuldade em acreditar nisso é porque em nenhum momento se cogitou essa nuance do personagem, sabe? O personagem ele é muito preocupado, né, com as crianças e com o ambiente em geral lá. O personagem é tão preocupado que ele quer cobrir aquela senhora que tá fazendo topless para que as crianças não vejam. Então, assim, ele ter esse tipo de comportamento fugiu um pouco, pra mim, né, do que foi construído para esse personagem. Então, ele poderia muito bem permitir que ela fizesse isso, mas ele acaba não permitindo depois, que ele disse que tá ter visita, né, a pessoa tem que chegar lá com a carteira de identidade e deixar na mão dele a carteira de identidade. Então, ele permite isso, mas ele poderia simplesmente, ó, no dia que você tiver um visitante desse aí, você me fala que eu pego a Moni pra ficar comigo, entendeu? Mas isso é uma opinião minha. Eu não achei que o personagem dele foi construído pra que ele permitisse isso. Entendi. Né, com as crianças. E é justo. Mesmo ele sendo o cara que cobra ela, independentemente se, enfim... Porque ele é esse cara, né? É, cara. Ele é o cara. Ele é a sua barriga. Isso. Ele é o seu barriga. Cara, o William Dafoe virou o seu barriga em 2 minutos. Meu Deus, excelente. Puta, é isso, né? O cara é o seu barriga. Sensacional. Sensacional. Esse filme, ele me lembrou muito o Curtiço. Sim. Me lembrou um pouco de tudo, na real. Me lembrou o Curtiço, me lembrou a Grande Família. Me lembrou uma porrada de situação, cara. É porque, igual eu falei, o Curtiço é bem aquilo, né? O Curtiço é um lugar que conta-se um monte de histórias, assim, de gente fodida tentando sobreviver, né? E vários núcleos familiares. É. Sim. Com a diferença que o Curtiço foi escrito no final do século XIX, né, cara? Então, ainda muito atual. É, muito atual, né? Impressionante. Bom, depois de ter cagado essa regra, vocês ficam à vontade. Fred. Eu só queria fazer mais uma consideração. Claro, claro. Eu acho que foi até o Fred que falou muito dessa parte econômica, dessa parte do sonho, principalmente do brasileiro, de achar que, né, os Estados Unidos tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. E eu assisti recentemente aquele... É um filme curto, que tá na Amazon lá, que é o Guava Island, né? Com Rihanna e Donald Glover, né? E ele fala o seguinte, que América é um conceito. Qualquer lugar onde, para que você fique rico, é necessário fazer com que alguém fique ainda mais rico. E isso é América. Então é bem isso, né? Ali você existe um conceito de mundo fantasioso da Disney, mas existe, do lado disso, do lado de fora do muro, alguém que não chegou até ali, né? Mas que faz aquilo funcionar. É a engrenagem para aquilo funcionar. Então isso é bem interessante. Acho que o filme tem muito esse poder, né, de dar os dois lados da moeda. Ó, beleza, existe realmente, nesse sistema louco que nós temos aqui, existe essa maravilha aqui, ó. Mas essa maravilha só consegue ser isso se tiver pessoas afundadas, né, naquele submundo. Na miséria pra mesmo. Para fazer com que isso funcione, para que exista o contraste. E se todo mundo fosse bom, não teria esse contraste de ter um mundo fantasioso, entendeu? Então, assim, é necessário ter aquilo ali para que um empreendimento daquele, uma fantasia daquela, se sobressaia na mente, né, das pessoas que frequentam aquele local. Os heróis não têm estátua, né? O pobre, ele precisa existir, né? Para que esse sistema de coisas continue. O pobre precisa existir. Mas o pior é que é uma realidade. Tipo assim, é triste ouvir isso, mas é a nossa realidade. Pra cada herói que existe aí, existe alguém por... Existe um cozinheiro por trás, um eletricista, entendeu? Uhum. Enfim, alguém que sustente esse... Sim. De vida, né? E o problema é que a proporção ela não é igual, né? Ou seja, pra cada uma, um rico, são milhares de pobres, entendeu? Então... Assim, 10 por trás do cara, né? Tipo assim, 10 só dentro da casa dele, cuidando dele, né? Nossa. Exato. E você vê que pra ser o pobre que presta serviço ao rico, ainda é um grau acima do que o que a personagem co-protagonista é, porque ela é a pobre que sequer consegue serviço, sequer consegue trabalho, né? Ela luta, vai atrás. Luta muito. Então, ela luta, mas é porque ela vive dois estigmas muito fortes, né? Três até. O de ser pobre, né? O de ser ex-presidiária, o de ser mulher... E tatuada. Filha, e tatuada também. E tatuada. Uhum. Então, assim, ela é um conjunto de estigmas que, não só no Brasil, mas que nos Estados Unidos, muito mais que aqui, se torna um muro, assim, absurdo de... Ah, Gabão. Ainda faltou um. Mãe solteira. Mãe solteira também. Mãe solteira, ex-presidiária, tatuada, mulher e pobre. Então, quer dizer... E naquele hotel, né, talvez, na teoria, todos eles tivessem as mesmas condições, né? Sim. Mas ela tá um grau abaixo da amiga. Então, é grau abaixo de todo mundo, aliás. Exatamente. Não, e da amiga, porque existe um relacionamento ali entre elas que, no primeiro momento, existe um benefício, né? Onde ela fica com o filho dela, né? Que ela cuida do filho dela. E em troca partida, ela recebe, né? Um pouco de comida da onde ela trabalha lá da lanchonete. Então, existe essa troca aí. E no momento da agressão, fica muito claro que aquilo ali não é só porque se pararam de se falar, né? Não é só porque percebeu no celular que tinha que todo mundo do hotel já sabia que ela estava se vendendo. Não, aquilo ali tudo realmente é um grito, é uma explosão do porquê que alguém do mesmo, que vem do mesmo lugar que eu consegue mais e eu não consigo, porque que eu tenho que fazer certas coisas que ela não precisa, entende? São duas mães solteiras, são duas mães, né, que tem que cuidar seus filhos naquele submundo, mas uma consegue trabalho, é estável, tá almejando chegar à posição de gerente. Tem uma expectativa, né? Sim, tem uma expectativa. De alguma coisa. Uhum. E, cara, e que porrada franca, seca. Mano, moleque... Foi assustador. Ali eu senti. E na frente do filho, da mulher, nossa, velho, foi... Igual eu tô falando, não, consequências, ela, consequências. Ela perdeu qualquer noção de controle, de ordem, de nada. Ela, tudo que a vida deu pra ela, ela simplesmente só rebateu. E rebateu na amiga, entende? Assim, já que me deu sofrimento, já que me deu a... já que nunca me deu oportunidade, tudo isso ela devolveu naquela amiga ali, naquela hora. Sim, porque a gente vê que nas crianças... eles não conseguem realmente... Eles conseguem entender, mas não têm a noção disso, aliás. Que a frustração do adulto... Aquelas... Aí, ó, eu vou citar coisas de Big Little Lies aqui. Aquelas pequenas mentiras que os pais contam, que os casais contam uns pros outros, elas refletem sim nas crianças. As crianças entendem, não na sua totalidade, às vezes, das coisas, mas elas entendem a situação em si. Elas sabem que o clima não tá bom. Então... não adianta nada a mãe e o pai ficar falando mil coisas. Ah, não precisa se preocupar com isso, sendo que você tá demonstrando ansiedade, sendo que você tá preocupado, sendo que você espancou a mãe do seu amigo, entendeu? Então, ela só é criança, né? Não é burra. Ela só é criança, ela é acéfala total, né? Tipo, uns ouvintes que a gente tem. Então, é foda. É foda, velho. Tipo, não adianta, cara. Essas pequenas mentiras, elas geram consequências que as crianças sabem. Elas vão comentar, às vezes, umas com as outras. Nessas coisas que nascem essas frases aí que a Mooney sai contando o filme todo. Do adulto, ela sabe quando o adulto tá pra chorar, ela sabe o contexto social que ela vive. Então, a criança entende o que ela tá. A criança não é burra, realmente. Trate a criança como criança, mas também trate para entender como o mundo é, de uma forma que não seja tão agressiva também, né? Você precisa saber mediar essas coisas, só isso. Ali é uma proteção da mãe da forma como ela acha que tá protegendo, né? Tipo, ela tá fazendo o possível, né? Dentro do que dá. Ela não pode largar a menina com o Bob e falar assim, ó, vou ali dar meu cu, pedir. Eu vou ali pagar aluguel, garantiu do mês. E é parecido com outro filme que tem, que é o Quarto de Jack, né? Sim. Só que no caso lá, claro, não é a mulher não tá fazendo isso de porque quer e nem pra grana trocar. Simplesmente ela é forçada a isso, mas do mesmo jeito ela consegue deixar o Jack, né, no quarto dele sem ter a noção da realidade sofrida, violenta que tá ao seu redor. E eu acho que nessa cena da banheira é justamente a cena mais infantil que ela tá, que consegue conceber. A ideia da infância mesmo. Ela tá no banheiro, ouvindo uma música, brincando de boneca. Então, naquele momento ali, é o momento realmente da criança, da Mooney, sendo aquela menina de 6 anos mesmo. Sabe o que é legal nessa cena, Cid? Então, na hora que ela joga sabão no olho da boneca. Aí ela fala, nossa, eu vou jogar mais sabão pra limpar o sabão. Muito infantil, ali, cara. Ali é o máximo, né, do que representa a idade dela ali. Então, esse filme realmente, ele tem, são várias consequências, cada ato gera uma consequência, ele brinca muito com esses contrastes, não só das realidades, né, daquela sociedade que faz a parte rica funcionar, mas trabalha com a infância, a parte adulta, a parte de ser irresponsável, e aí tem a irresponsabilidade tanto da filha quanto da mãe, né, em vários momentos. É uma porrada esse filme, porrada. Mas você não achou o final ruim, não, cara? Eu achei meio, né? Final triste, né? Que escroto. Pra mim, o final é o resumo de todo o filme, sabe? Sim. o que elas percorrem ali, as duas meninas juntas, independente de serem as duas, eu acho que não é tão importante a figura da amiga, muito mais importante a figura realmente da Mooney, mas o fato dela estar sendo levada por alguém, né? Aquela corrida desenfreada no mundo inalcançável. Nossa, é o grito de socorro e a corrida do contraste que a gente apontou aqui todo momento. Tipo assim, cara, ela foi pro último local que ela se sentia bem e segura e contou pra... contou entre aspas, né? Ela se expressou do jeito que pôde pra única pessoa que ela tinha naquele momento. A última pessoa que ela não tinha se despedido ainda. Então você vê o grito de sufoco daquela criança, da situação social que ela se apresenta, da situação social no geral, né? Dos hotéis, do hotel, e é isso, a confiança dela. O Gabriel citou aí sobre as raízes e tudo mais. A única raiz ou ramificação que sobrou foi aquilo dali. E é isso, cara, é um grito de socorro no final. Por isso que o choro foi tão verdadeiro. Que, cara, tipo assim, eu realmente não sei como fizeram aquela menina chorar daquele jeito. Mas foi muito bizarro, cara. Foi do nível que, tipo assim, você vê criança chorar ao ponto dela esconder o próprio rosto, colocar a mão na boca, você sabe que ela não. Ela tá sentindo. Ela sabe o que ela tá sentindo. Aquela angústia e tudo mais. Sabe, né? Só que ela não tem um entendimento complexo do que aquele sentimento em si. Ela não sabe se expressar. Nossa, é muito agoniante ver aquilo. E eu desabei demais nessa cena. Eu sabe, porque, tipo, eu me coloquei como se eu fosse a Mooney naquele momento, que eu tivesse perdido tudo e naquele momento só tinha sobrado aquela pessoa. E quando ela começou a chorar, cara, nossa, que menina fofa, velho. Que criança. O momento fica melhor e maior justamente porque a personagem inteira vive uma desgraça, vamos dizer assim, né? Mas ela passa ilesa. Ela apresenta isso, né, cara? Exatamente, o que ela não tem ali, o que não é dado pra ela, pouco importa. Ela se diverte com o que tem, com o pouco que tem, seja em cuspir no para-brisa de um carro, né? Seja sair pedindo dinheiro pra comprar um sorvete. Ela se diverte com isso. Então você chegar, ela já passou por tanto sofrimento, né? Ela vê ali que às vezes falta cor e tudo mais, mas chegar naquele momento e ela chorar daquele jeito, pô, ou seja, tudo faz com que aquele momento ali seja muito maior. É um filme que a gente falou de expectativa, daí de emprego e tal, mas ele quebra muito a expectativa do espectador, cara. Expectativa do espectador. Parabéns aí. Parabéns, todos envolvidos. Parabéns. Mas ele quebra a expectativa total, cara. Porque, igual eu tava falando, eu tava esperando um filme totalmente diferente, e a cada atuação crua, como o Fred já apresentou, a cada... não só atuação, a cada contexto social apresentado, crítica, que foi bem embasado, cara. Não foi... cara, tipo assim, até a parte lúdica desse filme, ela é muito humana, porque a maior parte lúdica que eu vi, assim, colocando, foi como a criança tá vendo aquela situação. E ele tá encarando como a realidade é, da forma que ela pode, claro. Então, tipo, até um jeitinho da criança comer, cara, nossa, tudo nesse filme, os detalhes de simplesmente as coisas serem do jeito que elas são mesmo, dá um brilho, cara. Dá um brilho muito magnífico e único pra esse filme. E realmente injustiçado pelo Oscar. Eu acho que esse filme funciona muito também graças à química que o elenco tem, né, meu? A química que esse elenco tem é um negócio absurdo. Ah, cara, assim. Sim. O elenco inteiro funciona de um jeito, assim, que é raro, né? Você vê um elenco tão... único, né? É que assim, não... eles funcionam... paralelos também, e né? na singularidade também. Sim, sim. Isso, mas eles juntos, cara, é um negócio incrível, né? Tem uma conexão, legal, né? Flui. Cara, a briga no estacionamento, você vê todo mundo lá de fora, é tipo assim, é muito bom ver aquele contexto social, a galera unida. Aí você pega as situações das pessoas que vão na piscina, ou então quando cai energia, que todo mundo tá lá, nossa, é o dia mais calor do ano, mais calorento do ano, e blá blá blá. Cara, aquelas figuinhas de vizinho, saca? Que todo mundo tá se apoiando pra avacalhar um. Avacalhado, onde eu tirei essa palavra? Mas, cara, então é muito, muito bom, cara. É igual vocês já citaram, o hotel em si é um organismo vivo, as pessoas, todos ali, eles convergem. Mano, pode ser até aquele cara que tá, tipo assim, que o William Dafoe fala, ô, cuidado com essas garrafas aí no meio do corredor, esconde, coloca mais pro canto. Ele tem ali uma função, sabe? Ele é um figurante, mas ele é aquele cara que tá na porta de casa ali. Por causa do calor, não aguenta ficar lá dentro do apartamento. Tá pra mim. Parece que eles pegaram o elenco e a equipe inteira do filme e colocaram ali durante toda a gravação, assim, não, a partir de hoje vocês moram aqui, e até o final da gravação todo mundo vai morar aqui, e é isso, entendeu? Eu não duvido e que aí, tenha sido isso, hein, cara? Capaz. Pra ter essa química, cara, é difícil, é difícil. É difícil. Tipo, você só vê isso, sei lá, em Vingadores, por exemplo, né, Gabão? É, não é um Vingador. Não é um Vingadores, mas, né? Mas vocês não acham que faltou um monstro, assim? Desgraçado. Cara, então, um monstro nesse filme apresentado... Faltou um vilão? Faltou. Não, mas o monstro... Um comunista, assim... É o sistema. É. Não, aí, então, o cara que representa esse monstro, esse vilão, em si, é o sistema capitalista, como você já está... É, isso representado pelo dono do hotel, que no máximo passa uma mão de tinta, e é isso aí mesmo, que tanto que o filho do William Dafoe, do Bob, né, que eu tô chamando ele só pelo nome, que o Bob, o filho dele chega, ah, o cara gasta 20 mil pra pintar, mas não tem dinheiro pra detetização. Essas coisas, sabe? São muito detalhezinhos ali que você vê que, tipo, é o sistema que tá ferrando com tudo aquilo, só que é o sistema que eles vivem, eles não têm poder aquisitivo pra fazer coisa melhor, não têm poder político pra mudar aquela situação, então... Eles estão. O Bob, seja quem for, tá fazendo o melhor com o que pode. A mãe tá fazendo o melhor com o que pode, com o que tem, com as oportunidades que são apresentadas pra ela. Todo mundo ali tá fazendo o que dá pra sobreviver. Porque esse filme, além das consequências, ele trata também da sobrevivência ali de todos que estão ali dentro. Sim, então é bonito ver isso, cara. E ao mesmo tempo é triste porque você sabe que aquilo é a realidade. Porque o filme é totalmente aquilo. O que a gente vive e é o que, e é o que tem, né? E não é realidade distante, não. O que acontece lá, acontece aí em toda esquina aí. A gente vê essa mesma situação, essa mesma disparidade, né? Sim, sim. Então, é uma realidade universal. Se eu soubesse que tinha percevejo, eu tinha colocado luva. Cara, esse filme tem umas frases muito geniais, né, cara? Pequenininhas, curtinhas, né? Você solta aquela risadinha, você fala, nossa, genial. Ai, que moleque nojentinho, né? Puta que pariu. Porra, embalando um colchão, enchendo o saco. Não, a cara que o Leandro Fou faz pra ele é impressionante. Ele, quê? É. Nada, deixa... Por isso que eu tô falando, uma cara que eu achei impressionante é quando o Dafoe percebe o pedófilo. Ou então quando ele tá encarando o pedófilo na máquina de refrigerante. Que tá com a mão na cintura, com as duas mãos na cintura, tipo assim. Cara, é impressionante. Ele faz uma cara tipo assim, velho, eu vou te comer na porrada. Na hora que ele percebe, ele tá pintando e a lata de tinta cai quase num morador. E morador, suja o tênis do morador lá, que o morador fala, não sei o que, que merda que você tá fazendo. Aí o William Dafoe falou, não, larga de ser exagerado, só foi um pouco de tinta, não sei o que. E o cara com as pernas tudo suja de tinta. O cara é muito bom, o Dafoe é um homem. Cara, eu acho que nós somos o podcast que mais falou do Dafoe na história. Sim, cara, eu não sou muito fã dele, não. Eu assisti, acho que no Portal da Eternidade, não gostei. Gosto da atuação dele, mas não gostei do filme. Mas aí, isso que eu tô falando. Eu acho muitas vezes que ele... trabalha em filmes difíceis de engolir. Esse é um filme que eu gostei, talvez porque o protagonismo não está nele, né? Pode ser. Ele como coadjuvante ali, ele funciona bem. Mas também não assisti todos os filmes que ele já fez, não. Sim, justo. Mas vocês falaram de filme injustiçado, vocês acham que em 2018 tinha lugar pra ele? Cara, assim, ó, ele ganhou bastante prêmio, né? Sim. Ele só não ganhou os que a mídia liga. No Oscar, não sei quais foram os prêmios, mas os mais importantes, ele foi indicado a melhor ator, né, o Dafoe. Tanto pelo Oscar quanto pelo Globo de Ouro, mas perdeu para o Sam Rockwell. Ah, cara, eu acho que é um filme injustiçado como conjunto da obra, né? Agora, como elementos individuais, assim, eu já não sei, porque eu também não lembro o que foi produzido ali. Não lembro o que ganhou e tudo mais, né? Cara, então, com o conjunto da obra, eu concordo. Mesma coisa, eu tô com o Gabão aí. Conjunto da obra, eu acho que não tem comparação, na real. Agora, aspectos individuais... Cara, fotografia, velho. Fotografia desse filme vai tomar no cu. Ai, ai. É, tem coisa que eu copiei hoje no trabalho, só pra você ter ideia, depois que eu vi o filme. Eu acho o filme muito bom, mas eu realmente acho... ele, talvez a palavra não seja injustiçado. É porque ele já se coloca na categoria difícil, né? De se comercializar uma publicidade pra que ganhe, né? Cid, quando você coloca o nome do filme Projeto Flórida, parece pra mim, sei lá, documentário do cantor, sabe? De como o cantor Florida... sério. Se formou e tal, aí você já cria uma dificuldade aí. Então, ele realmente já foi vendido como um filme cult. é difícil, né, a academia premiar assim um filme como esse. Mas eu acho que em 2018 tinha concorrentes, era a Fórmula da Água. A Fórmula da Água é bom, mas não tinha pra peitar isso aqui, não. Foi a Fórmula da Água que ganhou com o conjunto. Foi. É, agora eu lembrei, não tinha peito pra tancar isso aqui, não, cara. Na moral, não tinha mesmo. Mas mesmo. É que eu tô falando, é a forma como o filme se vende, sabe? Sim, sim. Isso faz diferença também. E claro que a academia também tem. A formulazinha delas, né? A Fórmula da Água é o filme pra Oscar. Panela. Clickbait. É, panela. Exatamente. Clickbait. É isso, né? Dopa Ganga. Temos um cast. Ou a gente vai fazer considerações finais do filme ou já foi, né, Fred? Não, a piada do. Mas já encerra, né? Meu Deus! Você vem será que. Porra, não. Mentira, achei que você ia cortar todo esse. Nossa, Fred. Não, tá bom. Eu deixava. Encerra lá. Eu deixava. Se o Jorge falou que foi infiel, o que é o.